Saia dessa vida, mano, procure a vida eterna. Sou mais humano da área e vim aqui conversar. Você quer dar minha quebrada, então se liga. Sou mais humano da área e vim aqui te avisar. Você que é do gueto, então se liga. São coisas que acontecem e não dá pra entender. Barrado dentro de um táxi, bairro nobre do DF. Pleno meio de um cana quis me prender. Os caras já desceram apavorados e engatilhados. Nem documento pediram, já chegaram passando a mão. Encoste na parede, mão na cabeça, fique calado. E ainda teve um deles que me chamou de negão. Sem flagrante, sem treta, sem pilantragem. Vi que fui abordado por pura sacanagem. No final do baculejo ainda ouvi o gambé falar. Já assaltaram muito taxista nesse lugar. Até parece que eu tenho culpa, né, meu irmão? A revolta tomou conta da minha mente naquela situação. Discriminação, preconceito, sujeitos imbecis que não sabem trabalhar. Sem instrução a maioria tem a ânsia de matar. Eu falo, falo mesmo, digo a real. De um chegado meu que está incondicional. O cara estava de boa, tinha tomado umas. Andava pela rua em direção à sua casa. Quase foi atropelado, xingou o motorista. Você, o mas cabajé, mal sabia tá ele que se tratava de um soldado da polícia. Paisana de carro, com seu filho de 10 anos do lado. Que já saiu atirando com seu oitão refrigerado. O cara teve sorte, pegou de raspão. Toma lá da cá na periferia, assim que é feito. Respondeu com o mesmo calibre, 2x no peito. E um na cabeça para conferir. As duas partes tiveram culpa. Coitado do filho, quando viu seu pai cair. Mais uma vez a maldade falou mais alto, meu irmão. Um foi enterrado e o outro. Outro cara que é jogado na prisão. Meu Deus, Jesus, volte logo pra acabar com tanta desordem. A morte aqui chegou mais cedo. Estão querendo derrubar nossa rapaziada. A morte aqui chegou mais cedo. Estou cansado de ver tantas mortes na quebrada. A morte aqui chegou mais cedo. Estão querendo derrubar nossa rapaziada. A morte aqui chegou mais cedo. Estou cansado de ver tantas mortes na quebrada. Agora diz, soldado, você que é daqui. Criado na favela e ainda quer vir discutir. Depois que vestiu essa farda, sua ideia mudou. Eu lhe pergunto, soldado, quantas vidas você tirou em vão? Confundiu o trabalhador com o ladrão. E na sequência uma dona Maria sem saída. Na periferia outra família destruída. Por enquanto ódio e a morte reinam por aqui. Por tempo indeterminado, quem sabe os dias estão contados. Fico grilado quando vejo os caras se drogando. A maioria é muito jovem, aos poucos vão se matando. Qualquer motivo é desculpa pra brigar. Latinha de mela na área faz muita gente se matar. A droga é o inimigo do seu corpo, se liga na fita. Diga não à morte, volte para a vida. Você não precisa dela, cara, pra sobreviver. É a armação de espírito mal que quer te ver morrer. São centenas deles te atentando o dia inteiro. Incentivando sua mente pra fazer o mal. Onde matar ou morrer parece ser normal. Mas de repente muita coisa pode mudar daqui pra frente. Qualquer dia pode vir acontecer. A luz que esperamos vai se acender. E descer do céu é a volta de Jesus Cristo, meu amigo. Onde cada um será julgado. Réu a réu. Se você vende um viciado, saia dessa enquanto é tempo. Queimar no fogo eterno é o pior dos tormentos. E aí, Wesley, o que você tem a dizer? A toda a juventude que estiver nos ouvindo, a ideia pra vocês que estão se destruindo. A morte aqui chegou mais cedo. Estão querendo derrubar nossa rapaziada. A morte aqui chegou mais cedo. Estou cansado de ver tantas mortes na quebrada. A morte aqui chegou mais cedo. Estão querendo derrubar nossa rapaziada. A morte aqui chegou mais cedo. Estou cansado de ver tantas mortes na quebrada. Enquanto houver maldade por aqui vai ser assim. Ladrões, falsos, mentirosos, ricos, empresários que enganam um pouco na falsidade. Injustiça, safadez e desonestidade. Materialmente estão evoluindo, mas espiritualmente realmente estão se destruindo. O pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. Só existe dois caminhos, escolha a melhor estrada. Dizem que a vida acaba quando um corpo é enterrado. Já era, morreu, está tudo acabado. Mas eu não acredito, nem quero acreditar. Prefiro estar com Deus quando o meu corpo padecer. Minha alma não é santa, mas já se libertou. Não diga que se espanta, pois também sou pecador. A vida não é como você pensa, você tem que saber tudo para não entrar em encrenca. E colhe o que você plantou. Se você plantou a vida, você colhe amor. E tudo é feito na sua presença, pois não existe nada que seja feito na sua ausência. O certo é seguir a Deus e não vacilar, pra não chorar depois. Procure a Deus, pois sem Deus tudo é morte. No sul, no leste, no oeste, no norte. A morte aqui chegou mais cedo. Estão querendo derrubar nossa rapaziada. A morte aqui chegou mais cedo. Estou cansado de ver tantas mortes na quebrada. A morte aqui chegou mais cedo. Estão querendo derrubar nossa rapaziada. A morte aqui chegou mais cedo. Estou cansado de ver tantas mortes na quebrada. A morte aqui chegou mais cedo. Vieram pra arregaçar, cheios de ódio e malícia. A morte aqui chegou mais cedo. A morte aqui chegou mais cedo. Você chama a maldade pra perto de você. A morte aqui chegou mais cedo. Curioso desce o morro para ver a parada. A morte aqui chegou mais cedo. Deus traga paz pra nossa quebrada. A morte aqui chegou mais cedo. A morte aqui chegou. Aqui chegou.